Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus continue com todos nós nesta noite. E certamente nós estamos aqui envolvidos por essa paz, por esse amor de Cristo que se expressa nesta casa como em tantas outras. Pelo carinho que nós recebemos de encarnados e desencarnados ao adentrar aqui, nós sentimos que essa paz de Jesus está aqui conosco. E é a esses espíritos amigos que nós vamos então agradecendo a oportunidade de termos um ambiente, uma casa espírita que nos acolhe, que nos assiste, que nos ampara. É o nosso agradecimento também aos trabalhadores encarnados que tornam viável aqui no mundo material essa realização. Nós podemos imaginar a casa espírita como um ponto de luz aqui na Terra, um local onde a gente tem uma oportunidade muito grande de aprender muito sobre espiritualidade e de evoluirmos, de crescermos e de nos tornarmos outras pessoas, não abandonando aquilo que nós já fomos até hoje, porque certamente, como espíritos milenários, nós temos muitas conquistas já, senão não seríamos humanos, estaríamos em estágios anteriores da evolução. Então nós somos seres que já temos uma conquista muito grande, porém, somos seres e somos destinados a outras conquistas, cada vez maiores. Nós podemos nos imaginar como seres em elaboração nas mãos de Deus. Somos seres ainda em processo de elaboração. Nós ainda não atingimos tudo o que podemos ser. E muitas vezes, quando nós refletimos na finalidade da nossa existência aqui no mundo material, quando nós pensamos, por que nós vivemos no mundo material e não no mundo espiritual, já que lá, pelos relatos dos espíritos, parece que é tão melhor do que aqui? Quando a gente vê as descrições de uma colônia espiritual como o nosso lar, a gente fica pensando, puxa, mas lá seria muito melhor a gente viver do que aqui na Terra, com tanto impedimento, tantas dificuldades. E, para que a gente resuma bem essa parte, é que nós estamos atualmente encarnados, vivendo no mundo material, porque necessitamos. É necessário para nós. Aqui nós temos tarefas a realizar que certamente não seriam facilmente realizadas do lado de lá. Não seriam tarefas que nós executaríamos tão bem lá ainda. Embora existam espíritos que já não precisem mais reencarnar em mundos materiais como os nossos, na nossa condição espiritual nós ainda precisamos. E por isso que sempre temos que bendizer a vida material. Sempre temos que agradecer muito as inúmeras oportunidades grandiosas que nós temos todos os dias para a nossa realização espiritual. E aí alguém poderia agora pensar, mas como assim? Oportunidades grandiosas que nós temos diariamente? Sim, diariamente nós temos muitas oportunidades de evolução espiritual. Diariamente nós temos grandes possibilidades de crescimento. Só que elas passam desapercebidas, nós não percebemos essas grandes oportunidades. A gente tem uma tendência a pensar que são apenas aqueles feitos grandiosos, aquelas realizações espetaculares, que trazem para o espírito grandes resultados. E não é bem assim. Por isso o tema da nossa noite aqui, da nossa palestra, o valor das pequenas atitudes. É aí que está o segredo da nossa evolução espiritual. É aí que nós vamos ter grandes possibilidades de crescimento quando passarmos a valorizar essas pequenas oportunidades que a vida nos oferece, mas que no seu sentido espiritual, na sua essência, elas são grandiosas. Existem pessoas que desejariam muito ter grandes posses materiais para realizar um bem muito grande. E isso é admirável e louvável. Um dia, quando qualquer um de nós tivermos muito dinheiro, doemos muito dinheiro, doemos a caridade, as obras culturais, assistenciais, doemos aos centros espíritas, ajudemos, mas façamos isso realmente, porque muitas vezes a gente recebe muito e não oferece nada. E daí que a gente às vezes percebe que nem sempre possuindo muito é que nós vamos realizar muito. Outros já pensariam assim, gostaria de ter grandes possibilidades de ação, de influência, para mudar as coisas. E tem pessoas que têm oportunidades de mudar e não mudam as coisas. Permanecem, porque quando eles avaliam os riscos, as consequências, o peso que tem de você assumir um compromisso e trabalhar por uma mudança, aí eles preferem ficar naquela situação mais confortável de suas vidas. Por isso que o espírito, se ele valorizar as pequenas situações da vida, ele não precisa se doar tanto assim, mas ele já começa a se preparar para as grandes realizações. Ele já começa a criar nele essa disposição de realizar mais. Por isso que nenhum de nós vai conseguir grandes possibilidades de ação sem ter aprendido o pequeno agir, sem ter aprendido a agir de maneira simples, no dia a dia, ao longo da vida. E isso porque a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. Então, certamente, a nossa evolução depende muito disso. Depende muito do que nós estamos fazendo nessas horas que nós dizemos que não tem nada a ver, que não é tão importante assim. Alguém que acorde num dia e veja a sua rotina, se for uma dona de casa, ela vai pensar nas tarefas do lar. Um profissional, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar nas realizações da sua profissão. Ele vai ver que não tem nada muito expressivo nesse dia. É a rotina, é o dia a dia. Mas vamos pensar, se a nossa vida ela é regida por leis sábias, por leis soberanas, se a nossa vida ela está sendo conduzida pelas leis do Criador, que são sempre excelentes, não há falta de sentido em nossa vida ser composta de maior parte do tempo de situações comuns. Certamente, o que nós somos e fazemos no dia a dia, na rotina, vai ter um reflexo para nós muito grande. E nós temos que valorizá-las. Então, o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Então, nós temos que começar a reconhecer que é no dia a dia as grandes oportunidades de evolução que nós temos. São ali as grandes situações que nós vamos evoluir, que nós vamos ter ali uma experiência que vai nos transformar. Então, é sobre isso que vamos falar e nós vamos considerar que nós somos seres que estamos aqui evoluindo, temos um tempo para permanecer no mundo material e esse tempo está passando. Esse tempo está sendo gradualmente transformado por uma série de eventos que vão ocorrendo e modificando a vida. Nós podemos fazer uma comparação, então. O tempo que vai passando na nossa vida, ele pode ser medido de diversas formas. Na antiguidade, se usava um instrumento chamado ampulheta, em que os grãos de areia iam passando de um compartimento para outro, isso para determinar a passagem do tempo. Cada ampulheta de tamanho diferente determinava um período de tempo diferente. Nós podemos conceber, então, nessa comparação, nessa analogia, que a nossa vida, ela está, como os grãos de areia numa ampulheta caindo, o nosso tempo aqui de encarnados está transcorrendo. E um dia partiremos daqui. E o que seriam esses grãos, né? O que seriam essas coisas minúsculas que vão marcando a passagem do tempo? São exatamente as situações cotidianas que nós vivemos. É exatamente a rotina, os nossos afazeres, tudo aquilo que nós vamos aos poucos realizando no mundo e que aparentemente é sem importância. Alguém perguntaria assim, preparar uma refeição é importante? É importantíssimo. Aquele que se nutre adequadamente tem um equilíbrio físico. Aquele que se alimenta corretamente se mantém saudável, mas mais do que um alimento bem preparado do ponto de vista nutricional, higiênico, nós sabemos que aquilo que nós fazemos com amor, o tal ingrediente secreto que muitos falam, né? Por que, que sua comida é tão gostosa? Da minha mãe, da minha esposa, da minha sogra, são maravilhosas os pratos que elas fazem. Por quê? Porque eu sei que ali tem uma dose de amor muito grande. E cada um sabe disso, porque tem aquela coisa ali que, vamos usar um termo, entre aspas, aí, mágico, nós não sabemos porque gostamos. Uns vão falar porque está acostumado, mas não é. Nós vamos sentir a diferença. E em outras situações da vida vai acontecendo isso. Nós vamos sentindo que aquilo que as pessoas fazem, mesmo que seja da sua rotina, mas que é bem feito, aquilo tem um efeito maior naqueles que são alvo daquela ação. Vá a um estabelecimento comercial e seja atendido com gentileza. Aquele funcionário correto, íntegro, atende com presteza, com educação, com atenção. Que satisfação estar naquele lugar. Vá a uma casa espírita e seja recebido fraternalmente, calorosamente, amorosamente. É tão simples receber alguém, mas tem uma diferença entre tratar a pessoa friamente, apenas com aquela educação formal, ou fazer realmente de uma forma amorosa, fraternal. Tem toda uma diferença. Então nós vamos percebendo que são nessas situações, nesses pequenos momentos da vida, é que ela vai sendo diferente, é que nós vamos marcando a nossa presença no mundo. Nós poderíamos pegar os exemplos negativos também, das pequenas dificuldades, dos pequenos problemas, das pequenas grosserias, malcriações, das pequenas farpas que nós vamos colhendo ao longo do dia com as pessoas. Nós podemos tornar nosso dia muito infeliz quando nós vamos recebendo tudo isso. Então veja, as situações pequenas, corriqueiras, elas têm um valor muito grande no resultado geral. Mas não é só essas situações, são somente elas. Existem outras coisas que se passam também internamente. Alguém já parou para pensar em quantos pensamentos nós emitimos diariamente? Existem estudos aí que apontam inúmeros números, tá? E é contado a casa de milhares de pensamentos diferentes que nós produzimos diariamente. Isso tudo tem um impacto na nossa vida muito grande, tem um reflexo muito grande. Então veja, a nossa vida, ela vai sendo marcada por aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos. Os grãos da areia que estão marcando a nossa passagem aqui no mundo, que vão marcando a passagem do tempo nosso aqui no mundo, são essas situações pequenas do dia a dia. Então são aqui, olha, o pensamento, a palavra e a ação. E nós vamos analisar hoje, brevemente, cada uma dessas pequenas atitudes que nós vamos tendo perante a vida. Porque pensar, falar e agir reflete a atitude que nós temos perante a vida. Mesmo as menores ações, as menores palavras, os pequenos pensamentos, eles mostram aquilo que nós somos de fato. Eles revelam a nossa essência. Talvez alguém não vai conseguir nos diagnosticar, mas nós mesmos podemos. Quando nos autoavaliamos, refletimos sobre o que nós fazemos, falamos e pensamos durante todo o período da nossa vida, nós somos capazes de avaliar que ser nós somos, em que momento da evolução nós estamos. Então, começando aqui pelo pensamento, esvaziando na grandiosa contribuição que o Espírito André Luiz nos deu, através da maravilhosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós devemos tanto a esses Espíritos, pelo bem que eles trouxeram, pelo conhecimento que eles trouxeram para nós, que nós precisamos trabalhar muito com essas ideias, valorizá-las muito, estudá-las muito, porque elas são muito preciosas. E ele, no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, ele vai falar um pouco sobre o pensamento. E aí nós vamos perceber o quanto os nossos pensamentos diários, as nossas pequenas emissões mentais, interferem naquilo que nós vamos ter como resultado da vida. E ele diz assim, então, olha, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção de outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as citações mentais, criações mentais. Então isso daqui significa o quê? Tudo que nós pensamos está sendo projetado continuamente a partir de nós. Tem pessoas que às vezes sentem confortáveis pensando: ninguém sabe o que eu penso. Uma ilusão. Na verdade, toda uma comunidade de seres espirituais estão nos acompanhando mentalmente o que emitimos. E eles nos se associam a nós ou não, de acordo com a preferência que eles têm. Ao longo da nossa caminhada numa rua, nós vamos passando e inúmeros espíritos que estão aí presentes nesse ambiente, eles estarão diagnosticando quem nós somos. E eles estarão se ligando a nós se aquilo que nós pensamos é do interesse deles. Se eu penso em trabalho, progresso, harmonia, bondade, caridade, amor, gentileza, fraternidade, quais serão os espíritos que terão interesse sobre a minha pessoa. Espíritos que pensam isso. Agora imagine que eu estou pensando em vingança, raiva, ressentimento, ódio, sensualidade em desequilíbrio. Estou pensando em causar dano a alguém. Qual a natureza de espíritos que estarão se interessando por mim? Então nós vamos emitindo esses pensamentos continuamente. E quando eles pensam nos mesmos assuntos que nós pensamos, eles emitem os seus pensamentos que voltam até nós. E esses pensamentos reforçam aquilo que nós temos como disposição. Qualquer assunto, qualquer tema da vida humana, se você começa a se interessar por ele, existirão espíritos que virão te ajudar naquele caminho. É assim. E isso é fácil de entender porque nós somos assim. Nós não nos associamos aqui por seres por afinidade. Alguém começa a falar mal de alguém no trabalho. O que, que a gente faz também? Vai lá e começa a falar mal junto, não é? Nós temos essa tendência. Ou a gente vê alguém caído na rua e vai socorrer. Outros vêm para socorrer também. Porque é da natureza humana. E os espíritos são seres humanos, só não tem corpo físico. Porque é do comportamento humano nós nos interessarmos e agirmos e reforçar e apoiar, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que precisamos agir coletivamente. Então isso é natural que os espíritos façam. O que nós precisamos é aprender que cada pensamento que eu estou produzindo está favorecendo a ação de determinados espíritos sobre a minha vida. E eles estarão se interessando e me apoiando, me incentivando naquilo que eu vou pensando ao longo do dia. Então, gente, é muito fácil a gente controlar isso. Percebeu que tem pensamento de ordem inferior? Nós vamos mudá-lo, como fazemos a mudança numa sintonia de um aparelho aí de rádio, de TV. Muitas pessoas, quando aprendem essas questões, elas ficam com um sentimento de culpa por terem pensamentos inferiores. E isso é nocivo, essa autocrítica que as pessoas fazem. Puxa, eu aprendi tanto, não posso ter pensamentos inferiores. Veja, somos seres imperfeitos, vamos dizer que é natural termos esses pensamentos inferiores? Sim. Mas o que não é mais natural para aquele que aprendeu é mantê-los. Então, se surpreendeu com pensamentos infelizes, não se censure pensando, puxa, sou um ser realmente fracassado, não consigo. Mude essa forma de se ver. Transforme isso. Pense, opa, estou falhando aqui, mas eu vou consertar agora isso. E mude a sua sintonia. E certamente você vai ter o reforço dos espíritos bons, que percebendo as suas boas disposições, vão reforçá-las em você. Então o pensamento, ele pode ser trabalhado por nós. Nós podemos mudar, nós podemos refazer as nossas escolhas diariamente. Percebeu que algo que nós sentimos, pensamos, não é bom, não é adequado, não é aquilo mais adequado para aquilo que nós aprendemos? Mudemos a sintonia. Porque se nós continuarmos a mantê-lo, ele ficará cada vez mais forte entre nós. Cada vez mais tomando forma e cada vez mais nos guiando naquela direção. Por isso que eles disseram que a vontade é tudo na realização. Por isso que os Espíritos nos ensinam que nós temos que desejar as coisas para elas acontecerem. Porque quando você está pensando, está desejando algo que é o objeto que você quer, aquilo está criando uma atração, não por uma força mágica que vai te trazer aquilo, mas vai te criando a disposição para ir em direção àquela conquista. Vai te reforçando as forças de realização, vai te criando um acondicionamento para você alcançar aquilo. Então é algo que nós podemos mudar e transformar em nossa vida. E o André Luiz nos diz mais ainda, olha, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. É aqui a questão do reforço. Quanto mais eu pensar em algo, mais eu me dedicar àquilo, mais aquilo toma conta da minha vida. Então, isso serve para que a gente faça aquela revisão ou aquela reflexão periódica. quando nós começamos a querer saber como estamos nessa caminhada, nessa evolução. Basta você refletir quais são os seus pensamentos habituais, aquilo que te ocupa a mente com maior frequência. E para falarmos do poder da palavra, vamos nos basear nas instruções do Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Esse livro muito bom, muito importante para a gente pensar nesse trabalho de renovação interior. E ele nos fala sobre o poder que a palavra tem. As pessoas têm uma ideia de que a palavra ela tem um poder mágico, místico, de transformar as coisas. E de uma certa forma, aquilo que nós falamos vai impregnado de uma vibração, vai carregado de um sentimento, vai carregado de algo que tem o poder de interferir sobre o outro. Naturalmente, isso está condicionado a uma série de fatores. Naturalmente, que o destino de uma pessoa pode ser determinado só por uma palavra. Como antigamente as pessoas acreditavam muito fortemente, porque alguém muito importante na sua vida lançou uma maldição sobre ele e ele está condenado a passar por aquilo. As coisas não são desse extremo. Na verdade, a própria pessoa ela dá poder às palavras que ela ouve sobre ela mesma. Nós mesmos é que damos toda essa força àquilo que nos rodeia. E o outro que recebe as nossas palavras é ele que imprime as forças que essas palavras podem ter, assim como nós também estamos imprimindo uma força nessas palavras, que pode sim interferir e influenciar o outro. Então, elas têm um alcance, mas não nos assustemos também, porque nós fizemos uma barbeiragem no trânsito e alguém nos xingou, a gente achar que é aquilo que vai causar o acidente logo depois. E provavelmente já era o espírito de imprevidência que nós estávamos tendo, que gerou esse primeiro atrito, que vai gerar o acidente posteriormente. A nossa falta de preocupação, de atenção ali. Então não vamos dar tanta atenção a isso, mas a palavra ela tem sim uma influência muito grande. Aquilo que nós vamos falando está marcando a nossa passagem no mundo. Ele diz isso, olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Muito do que a gente acredita que é, que as coisas são daquele jeito, é porque nós vamos somando aquilo que fomos dizendo sobre aquilo. E pode observar, isso é muito comum quando você vai iniciar uma atividade profissional numa nova empresa. Você vai lá trabalhar e você vai começar a ouvir dos seus colegas de trabalho uma série de informações, né? Eles começam a falar, ah, o chefe é assim, o chefe é daquele jeito. Querendo ou não, você acaba se comportando dentro daquela imagem. Se você não é muito esperto, o que você faz? Acredita a princípio totalmente naquilo que as pessoas falam. Se você é um pouco mais esperto, o que a gente faz nessa situação? Começa até a duvidar se o que as pessoas estão falando é verdade ou não. E aí nós vamos agindo de acordo com o que nós vamos ouvindo das outras pessoas. Isso se passa diariamente, a todo momento. As informações que vão chegando até nós, elas vão criando a nossa interpretação sobre a realidade. Porque a gente não consegue abarcar a realidade como um todo. Nós somos limitados nesse aspecto. Não temos essa possibilidade. Os nossos sentidos são muito limitados. Nós podemos até dizer que nós não temos conhecimento da realidade. Nós temos uma fração muito pequena dela. Então, aquilo que vai chegando por intermédio de outros, que viram, que falaram, que disseram, isso vai criando essa visão que nós temos do mundo. E aquilo que nós falamos vai criando também a visão que as pessoas vão ter sobre o mundo. Então, se nós começarmos hoje a falar muito mal da nossa sociedade, a falar muito mal de tudo que nós temos, se nós começarmos a falar continuamente sobre problemas, dificuldades, sobre as nossas realizações, nós podemos criar, tanto para nós quanto para as outras pessoas, uma ideia tão negativa da vida, tão profundamente infeliz da vida, que muitos indivíduos que estão vulneráveis podem até pensar seriamente e dali caminhar para uma realização de considerar que a vida não é algo que vale a pena ser vivido. E aí a pessoa ela cria uma situação muito complicada se ela fugir da existência terrena através do suicídio. Veja, isso é uma situação extrema, mas diariamente nós estamos criando nas pessoas um suicídio figurado aí perante a vida, de não acreditar mais que vale a pena, de não acreditar mais que os nossos esforços do bem tenham recompensa, de que a nossa conduta reta tenha um valor numa sociedade tão corrupta, de que aquilo que nós somos não interfere muito no todo. Eu trabalho com jovens, sou professor, e a gente vê que existe uma ideia assim generalizada neles, de muita falta de esperança, né? De tanto ouvir que o mundo é um lugar muito difícil, muito triste, muito infeliz. E eles ficam realmente, muitas vezes, sem rumo. E nós também somos assim em muitas situações. Pessoas que se justificam, né, perante a sua consciência, de que elas devem mesmo agir de maneira ilícita, errada, porque já que todo mundo faz, já que não tem mais jeito, mas da onde que veio essa ideia de que ninguém faz o bem, de que não tem mais jeito? De tanto que nós falamos diariamente de que não tem mais jeito, de que está tudo perdido. Ficamos sem esperança. Isso não significa que nós vamos ser seres que vamos dizer aí, não, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Nós não vamos ser daqueles que vão fingir que está tudo bem, parecendo um louco numa sociedade que apresenta problemas. Mas nós vamos tentar, ao lado das nossas avaliações criteriosas sobre a realidade, também sempre colocar junto uma dose de esperança. Colocar sempre junto essa possibilidade. E isso por quê? Porque o ser humano tem um potencial de transformação muito grande. E quando o homem, por si mesmo, ele não muda a sua sociedade, Deus o faz. A espiritualidade age para as coisas mudarem. Então nós não podemos desacreditar na vida e transformar isso no nosso discurso. Temos que reconhecer que a palavra tem uma influência na conduta das outras pessoas. E filtrarmos tudo que nos dizem, porque eles estão influenciando através das suas palavras as nossas ações. E Hamed ele fala também isso, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Nós somos essencialmente aquilo que nós afirmamos perante a vida. Nós produzimos em nós isso. Nós criamos em torno de nós, em torno da nossa realidade, algo muito poderoso que nos guia através daquilo que nós estamos afirmando diariamente. Por isso que temos que bendizer a vida, bendizer o nosso trabalho, bendizer a nossa família. Por isso que não devemos só falar dos problemas. Temos que falar das soluções, mas falar daquilo que está sendo bem feito, falar daquilo que está acontecendo de bom, porque isso tem o poder de influenciar positivamente as pessoas. Isso traz esperança para o outro e para nós. Nós mesmos, de tanto falar do bem, nós nos sentimos fortalecidos. Se falarmos muito do mal, nós nos sentimos enfraquecidos. Porque a palavra tem esse poder realmente sobre nós. Porque é a forma de comunicação do nosso mundo material mais eficiente para as pessoas, mais direta, né? E, para que a gente possa refletir sobre as ações, vamos nos basear nas reflexões do Espírito Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, no capítulo 2. Ela fala do poder que as nossas ações têm de determinar o nosso futuro. Isso que a gente está falando aqui parece coisa de autoajuda, e é realmente. Tá? É realmente o ser humano conhecendo os seus potenciais e se ajudando. Não de forma mágica, de forma espetacular, mas de uma forma efetiva. Conhecendo o poder do pensamento, que as palavras e que as ações têm na sua vida. Não podemos esquecer que Jesus diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Ele praticamente inaugurou essa ideia de que o homem precisa fazer por si mesmo. Então nós temos que trabalhar com essas ideias e pensarmos sobre elas. E sobre a ação, Joana de Ângeles nos fala uma coisa que é a receita que todo mundo quer para conseguir algo maior na sua vida. Nós vamos revelar isso aqui, que o povo vende livros aí tentando ensinar o segredo da felicidade, o segredo disso, o segredo daquilo, e ela nos fala simplesmente no seu livro, então, no capítulo 2, no livro Ser Consciente. Ó, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Sabe por que muitas coisas nós não alcançamos? Primeiro, nós não aspiramos mudanças para melhor. Isso é do ponto de vista espiritual, que pode até passar pelas realizações materiais. Mas quando a gente pensar em algo que nós queremos muito, que nós desejamos muito, nós temos que pensar assim: aquilo é o melhor para o meu ser, que não é finito aqui, que não é esse corpo, é o meu ser espiritual. Isso que eu estou desejando realmente é o melhor para mim, como ser imortal que sou. Em seguida, então, nós temos que pensar que vamos irradiar essas energias saudáveis. O problema é que muitas vezes nós nem sabemos o que nós queremos. Nós queremos tantas coisas diariamente, desejamos tantas coisas. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero um salário, eu quero uma viagem, eu quero a saúde. Nós queremos continuamente tantas coisas e não tem problema querer isso. É natural nosso. Mas à medida que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo sobre espiritualidade, nós temos que ir refinando esses pensamentos. Para que eu quero uma casa com tantos quartos? Para que eu quero um carro que custa 300 mil reais ou até outros que custam muito mais? Para que eu quero isso? O porquê disso? Porque muitas vezes nós queremos, nós ficamos fascinados pelo que nós vimos no mundo. Mas está cheio de gente no mundo que tem todas essas coisas e outras que nós poderíamos enumerar aqui, e nem por isso são felizes. Enquanto que há milhares de outros que também não têm nada e também não são felizes, porque eles não descobriram realmente aquilo que é necessário às suas vidas. Porque enquanto para um ter um carro que vale muito pode ser importante, para o outro não. É aí que a gente precisa descobrir realmente o que é necessário para nós, para a nossa evolução, aquilo que é o melhor para eu ser espiritual, e não para as convenções do mundo, para os interesses passageiros. E aí ela nos diz que quando nós buscarmos as mudanças para o nosso melhor, do ponto de vista do crescimento interior, da nossa evolução espiritual, nós vamos emitir essas energias saudáveis, porque nós estamos querendo aquilo que é o que o Criador quer para nós também. Nós estamos desejando aquilo que faz parte da nossa existência. Na verdade, nós só vamos estar desejando aquilo que já está determinado para nós. Então nós temos que descobrir realmente o que realmente é importante para nós. E quando nós vamos pensando, nós vamos criando essas energias saudáveis para a realização da meta. E outra coisa que nós não fazemos com muita frequência, que é os contínuos esforços direcionados para o objetivo. Uma vez descoberto esse objetivo importante da nossa vida, nós temos que trabalhar por ele realmente. Nós temos que nos ajudar realmente. Temos que ir em busca daquilo que nós queremos. E isso vai se fazer por inúmeras situações, que vão ser necessariamente ações diárias. Se o seu projeto da sua vida é a aquisição de um lar, você sabe que você vai ter que trabalhar dia após dia para alcançá-lo. São aquelas realizações que você vai fazendo dia após dia que vai te permitir alcançar aquilo. Se for uma realização de outra natureza, são as ações que te levam ao alcance daquilo é que vão permitir você conquistar. Se você se furtar dessas realizações, você não vai alcançar. Existe muita gente que quer um lar harmonioso, um lar de paz, de união, de fraternidade, só que isso exige investimento. Existe ação diária, por exemplo, atos de gentileza diariamente. Você quer ter um lar pacífico? Seja gentil diariamente com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Seja generoso. seja amoroso, companheiro, solidário, seja alguém que esteja ali presente, que dialogue, que converse. E hoje em dia parece que está ficando cada vez mais difícil a gente participar da nossa família, porque trabalhamos tanto para conquistar tantas coisas, e os pais, por exemplo, não estão transmitindo a sua cultura familiar aos seus filhos. Estão, muitas vezes, fornecendo escola, moradia, lazer, entretenimento, bens, mas aquilo que se estabelece pelo diálogo, pelo olhar, aquilo não está sendo construído entre as famílias. Então, a gente quer uma família harmoniosa, tem que investir nela. Tem que realmente dedicar o que é o melhor para que a gente possa ter resultado ali. Esses são os contínuos esforços para alcançar uma família harmoniosa. E a gente está ali presente diariamente, constantemente, o quanto pudermos. Talvez hoje a vida não nos permita, devido a uma série de obrigações que nós temos, mas aquilo que nós pudermos fazer, façamos da melhor forma, com o maior carinho possível, com a maior dedicação possível. E nós vamos estar indo ao alcance dessa família que nós desejamos. Nós, às vezes, queremos consolidar nossa atuação profissional. Então, investamos nisso. Trabalhemos. Nos capacitemos, façamos curso, nos dediquemos. Mas dentro do limite que é o razoável, né? Mas façamos por alcançar aquele perfil profissional. O problema é que muita gente hoje quer conquistar muita coisa e não está fazendo o seu melhor no sentido de alcançar aquilo. Nós só estamos querendo muito e não estamos trabalhando naquela direção. Não estamos nesses contínuos esforços. Porque quando você se dedica a algo, em algum momento você colhe algum resultado. E se você descobrir o seu caminho realmente, aí você pode ter certeza que o seu esforço te levará aqui. É só uma questão de tempo. E esse tempo, ele é determinado pela nossa necessidade. Por isso que não podemos desanimar quando algo parece que está muito longe da nossa aquisição. Aquilo virá em algum momento, tenho certeza. Se aquilo realmente está destinado a nós, nós alcançaremos aquilo. Até aprendermos como chegar lá. Só que para isso você precisa ter confiança e fazer aquilo que te cabe. E realmente fazer a parte que te compete. É se esforçar diariamente. E é as atitudes, é a postura, é o perfil, é aquilo que você vai fazendo que vai te conduzir até aqui. São as ações do dia a dia. Tem muita gente que quer crescer numa empresa, mas ele muitas vezes não está realmente dedicado à sua tarefa. Não está fazendo. E aí, ele nunca vai alcançar aquilo. Mas existe sim aquela situação que se dedicou muito e nunca alcança também. Mas é porque aquilo não era dele. Ele vai encontrar muitas vezes os resultados em outro lugar. Porque, olha, nada do que a gente faz bem feito se perde na formação do nosso ser. Nada. Até aquilo que nós realizamos com amor no âmbito do trabalho, por dedicação, por respeito às pessoas, aquilo se transfere para a nossa vida e se manifesta de diferentes maneiras e a gente nem percebe. Lá no futuro, como espíritos mais conscientes, nós vamos refletir. Puxa, eu ter sido dedicado, empenhado, responsável, refletiu positivamente em outros aspectos da minha vida. E é o que acontece. Então, nada se perde. Mesmo que a gente não alcance aquele objetivo que um dia acreditamos ideal, o nosso caminho para buscar aquilo nos trouxe experiência e competência que vamos aplicar em outros momentos da vida. Então, nada se perde dessas ações para o bem. Nada. E não poderíamos, então, deixar de falar, acho que dos exemplos aqui nós já falamos quase todos, né? Mas não poderíamos deixar de falar dessa questão aí das pequenas coisas, das pequenas realizações, de algumas passagens do Evangelho, mostrando que Jesus falou disso, de que é nas pequenas realizações é que nós temos grandes feitos, temos grandes resultados. E a passagem do Evangelho que fala do óbolo da viúva, ela é fantástica para mostrar isso. O quanto o que importa não é realmente a grandiosidade de uma ação, mas sim aquilo que nós nos empenhamos ali de melhor para fazer aquilo. Jesus estava no templo, vendo as pessoas oferecendo fortunas, joias, tesouros ali para o templo. E ele observou que a viúva, uma mulher muito pobre, estava doando duas moedas assim, insignificantes quando comparada com aqueles tesouros. E ele chamou os discípulos que estavam próximos e disse: olha, ela está dando mais do que todo mundo, porque ela estava dando daquilo que ela praticamente não tinha, que eram bens materiais. O dela tinha um peso muito maior, porque era aquilo que ela acreditava que ela podia fazer, e é o sacrifício dela. Infelizmente, muitas pessoas usam isso hoje para extorquir dinheiro das pessoas, mas o sentido dos ensinamentos de Jesus é outro. É a gente oferecer o melhor à vida, ao próximo. É a gente doar até o que a gente não tem, mas por amor ao próximo. E não para enriquecer nenhuma instituição, e não para enriquecer ninguém, mas pelo bem geral. E aí então Jesus enfatizou, né, que ela estava doando mais do que todo mundo. E aí a gente vê que é ali do nosso sacrifício, da nossa dedicação, do nosso empenho, que vai contar realmente a nossa disposição como Espírito. E é essa disposição de fazer mesmo o mínimo que vai reforçar em nós a disposição de continuar fazendo sempre mais e melhor. É o que a Joana de Anjos tinha dito lá no livro, né? É isso, né? Cria novas disposições que nos prepara para continuar agindo, que nos prepara para continuar naquela direção, fazendo cada vez mais. Então, se alguém um dia quer ser um grande agente de beneficência, comece agora fazendo com o pouco que você tem. Você quer grandes realizações, comece fazendo pelo pouco, que é isso que conta realmente, o quanto nós fazemos com aquilo que nós dispomos no momento. E nós temos uma mensagem muito significativa do Espírito Mendei, foi psicografada pelo Chico Xavier, e ela nos fala do quanto as coisas pequenas elas têm importância, elas são valiosas. Vamos ouvir e nós vamos ter a oportunidade de refletir mais. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou o resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cadre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, retortando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente mostrada por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno e, para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. pequenas situações, nas pequenas oportunidades da vida que parecem tão insignificantes, que nós temos muita possibilidade de realização. Aqui se refere principalmente à caridade, aquilo que nós podemos doar ao próximo, mas é no pequeno, é no dia a dia, é na rotina que nós estamos tendo grandes oportunidades. E temos mais um exemplo que nos ajuda a valorizar o quanto as pequenas atitudes revolucionam a vida. Também é dentro dessa abordagem da caridade, mas que a gente pode transpor para qualquer ação humana. Nós vamos pegar o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Ela tem essa frase, entre tantas outras, né? Olha, nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Esse espírito de grande valor, ela demonstrou isso na sua vida. O que ela realizou foi porque ela se dispôs em algum momento a fazer o que ela podia, dentro das limitações que ela vivia, dentro da sua condição humilde, ela foi e realizou. Aqui nós vamos ver, nesse vídeo, a síntese desse pensamento dela, o quanto as coisas, por menores que elas sejam, mas se forem feitas com amor, elas trazem grandes resultados. Opa! Necessitadas, ela não começou com nenhuma organização assistencial. Ela um dia sai ali do convento onde ela vivia, isolada do mundo, nas suas preces, nas suas meditações, e ela vê uma pessoa caída, e a preocupação dela naquele momento, quando ela se depara com tanto sofrimento, ela que vivia isolada, é de tirar essa pessoa da rua. Parece algo insignificante, não é? O que pode mudar a vida de alguém, você tirar alguém do meio da rua por uma calçada? Mas esse é um começo da tarefa. Mais tarde ela começa a se mobilizar, que sempre pensando em fazer algo, através do que é pequeno, do que é o mínimo. Quando ela já vê que a sua organização assumiu uma proporção muito grande, e que ela começa a ver que tem problemas envolvendo aquilo, fugiu daquilo que ela realmente queria, que era só ajudar os pobres, ela pergunta numa reunião para as pessoas que estavam ali com ela, quanto que valia a garrafinha de água que estava servindo ali. Porque ela pensa que se economizasse até naquilo, já poderia resolver os problemas financeiros que ela tinha da sua organização de assistência. Ela era alguém que tinha essa mentalidade, que parece para alguns, chamam disso... Ah, essa é uma mentalidade de pobre, mas não. Se eu não tenho muito, eu vou fazer com pouco mesmo. Se está faltando dinheiro, eu vou realmente economizar e destinar ele para aquilo que realmente é importante. Ela tinha essa noção de que o que importa realmente é você fazer o que você pode dentro das suas limitações, dentro do que você está vivendo no momento. E ela, dentro do seu pensamento religioso, ela expressa isso de maneira maravilhosa, né? Você se entregou a Deus, a sua vida a Deus, o que você faz é infinito, porque por amor e se entregando a Deus, tudo que você fizer é infinito também. É isso que nós precisamos aprender nas nossas vidas, é isso que nós precisamos incorporar na nossa vida. Tudo que nós fizermos para o bem, pelo bem, por menor que seja, terá resultados grandiosos na vida. Porque se somando a outras situações, isso cria uma repercussão que nós não somos capazes de imaginar. Então esse é o valor das pequenas atitudes, é o grande valor que ele tem na nossa vida. Que Jesus nos abençoe a todos, que o Mestre nos inspire cada vez mais. Vamos finalizar com uma das suas falas que são roteiros para a evolução do Espírito. Qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, de verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. O Mestre disse que um copo d'água oferecido em seu nome, simplesmente dito em nome de Jesus, mas revestido desse espírito de amor, de fraternidade que nos ensinou, isso repercute naquele ser que oferece e naquele que recebe. E que Jesus então nos ajude a compreender isso e que apliquemos em nossas vidas. Muito obrigado a todos.